Obrigada, gente. Faz tempo que eu tento te avisar, aí na hora H me faltam as palavras, eu não sei como falar. Tô tentando arranjar um jeito, nem sei por onde começar quando eu te vejo assim tão dedicado. Se esforça, faz tudo por mim. Vou contar, você tem direito de saber que esse sonho se envolveu com outra pessoa, achando que era assim uma noitada à toa. E esse caso ficou bem mais sério do que eu podia imaginar. Eu tô tentando acabar com todo esse mistério. Quando você pergunta se eu te levo a sério, fico sem reação mesmo sentindo. Acabou, me apaixonei por outro e não é mais segredo. Fui adiando o fim, eu tive tanto medo de te machucar. Machuquei e eu menti. E agora tô saindo e tô trancando a porta, que é pra deixar bem claro que não tem mais volta. Não dá pra esconder, sou a pessoa errada pra você. Achando que era assim uma noitada à toa. E esse caso ficou bem mais sério do que eu podia imaginar. Eu tô tentando acabar com todo esse mistério. Quando você pergunta se eu te levo a sério, fico sem reação mesmo sentindo. Tudo acaba e acabou. Me apaixonei por outro e não é mais segredo. Fui adiando o fim, eu tive tanto medo te machucar. Machuquei, eu menti. E agora tô saindo e tô trancando a porta, que é pra deixar bem claro que não tem mais volta. Não dá pra esconder. Acabou, me apaixonei por outro e não é mais segredo. Fui adiando o fim, eu tive tanto medo de te machucar. Machuquei, eu menti. E agora tô saindo e tô trancando a porta, e já não tem mais volta. Não dá pra esconder, sou a pessoa errada pra você. Não dá pra esconder, sou a pessoa errada pra você. Não dá pra esconder, sou a pessoa errada pra você. Quem vê até pensa, né? Quem vê até compra.